na Dael, cruza 1200 pés. Objetivo 5001, no contato radar na decolagem, sobe e mantém o nível de voo 320, via Feda Dael. Via Dael, sobe para 320, 5001. Azul 27, 744 está pronto para o táxi, 59 no PAB, 4 horas e 15, alternando Aracaju, Azul 2774. Azul 2774, táxi via em frente, reporte para a direção da parte principal. Autorizado táxi em frente, reportará para ingresso na parte principal, Azul 2774. O Gol 868 está aguardando apenas devido ao portão que irá prosseguir ocupado, ok? O 01 tem coordenação com a FAERO para ver se modifica, ok? Mantém a posição. Ok, sente a guarda. Azul 5001, dá presente, autorizado, Motiva. Motiva, o Azul 4001. 5001. Leilume. Controle Salvador no 20180. Sente, mantendo a reta até 4 mil pés, após direto Irume. Controle 120.8, Rio 5972. Rio 5972, após direita, Dael Lederume. Dael Lederume, desculpa. 4 mil pés, Dael Lederume. Ponto de espera, turno 1995, ajuste 1015. 1095, vai via Márcio Principal, na direção a 278, Azul 277. Para meu voando no 20180. Ui, passou 4 mil voando da Elda presente. 5972, vou direto Leda. O 5972. Direto Leda, muito obrigado, senhor. 5972. Completo o radar já foi estabelecido, 5972. Sim. Autorizado, aliás, manter pistão 0 via Charlie, aguardando instruções para decolagem, informe o tráfego da passarela, posição duna no momento, faltando apenas 40 segundos para a sua decolagem, devido às três turbulências do Rio. Ciente, passando o comando. Transição Caju, decola pistão 0, primeira curva à esquerda. Aciona 5124, controle 120, decimal 8. Controle 2018, transporte 1-2-4. Gol 1-2-4, posição 2. Reporte, foto, gol 1-3-4. Passarelo 2-2-4, continue a aproximação, aguardando autorização de pouso. Aguarda, 2-2-4. Azul 4959, autorizada a decolagem da 1-0, vento 1-3-0 graus, 0-8-9, ajuste 1-0, 1-5. Autorizado, continuar com o comando. 3, 5, tudo livre. Vou falar com o despacho, obrigado. 7. 2224, autorizado pouso por Tuna 0, vento 140 graus 08 nós, hoje da última Tuna 0 no 5. Autorizado pouso Tuna 0, 2224. Controle Salvador no 20, decimal 80, bom voo. 208, muito boa. Controle Salvador, boa. Azul 4959, vai passar 1.100. Azul 4959, contato radar, sobe e mantém nível de voo 140 na saída Coral. Após 2.000, autorizado direto Coral. Táxi em frente, pátio principal, táxi em Índia, ponto de espera, torre no 895, ajuste no 095, boa viagem. Boeing 868, observe o Boeing 727 da Rio à esquerda, após livrar a passagem, ingressa Juliette, portão 08. Após o Rio, pro 08, 1868. Rio 5972, chama o centro Recife, frequência 1251, secundária 13325. 1-2-5-1-3-3-2-5, secundário, obrigado, boa noite, senhor, 5972. Boa. Azul 5001, chama agora o centro Recife, frequência 1-2-5, decimal 1, secundária 1-3-3-2-5, bom voo. Centro Recife 1-2-5, decimal 1, alterna 1-3-3-2-5, azul 5001, boa noite. Nuno 34, aguarde pushback 02. Passarito 2224, solo 51, direito no 21, decimal 1. 21, Ana, boa. Salvador, muito boa noite. Azul 2774, ponto de espera pronto, 90. Azul 2774, mantém o ponto de espera 90. Mantém o ponto de espera 90. Pera e pronto, 9932. Cliente, mantém a posição, aguardando a aeronave liberar a pista. Aquilo 4-3, cateta avalizador, 5 Romeu a posição. Entendeu? 4-3, está na atenta a boca de... Matemador. Gente, autorizado, voa 9-9-3-2. 2-7-7-4, após a rolagem do banho da rua ali, mantém a posição. Essa rolagem também, para mim, mantém a 2-7-7-4. No 134, autorizado para o estacionamento 02, chama o TAC. Autorizado Duna, descendo para 2.000, ajuste no 0 no 5, intercepta final de Jet X-Ray. Duna 2015, intercepta, estamos estabilizados, gol no 098. Controle Salvador, gol 9932. Voo 9932, contato radar na decolagem, sobe e mantém o nível de voo 370 via Serapuca. 370 via Puca, 9932. Controle Salvador, muito boa noite, Azul 4107. Boa noite, Azul 4107. Essa é a identificação, desce até o nível de voo 050 via chegada Mare. 050 via chegada Mare, 407. Rio 5974 aliás, e manter que sua novela. Decolado 53, controle Salvador 120, decimal 80. 120, grato, boa noite, Azul 2774. Controle de Salvador, muito boa noite, o Azul 2774, terceira subida, Coral. Azul 2774, contato radar, sobe mantém nível de voo 180, via saída coral. Via saída coral, ascensão nível 180, Azul 2774. Aguardando apenas a liberação do controle para início da decolagem, devido à aeronave tripular 7 com perfil de saída convergente. Autorizado a decolagem da 1-0, vento 130 graus 07 nós, ajuste no 0 no 5. E o pés, ajuste em Salvador 1-0 no 5. Posso uma área de turno, despeito para 3.000 pés, o azul 4-1-0-7. Salvador, voo 1934, 173 pessoas a bordo, 2 horas de autonomia, alterna, João Pessoa, pronto para cá. Confirma autonomia 163. 2 horas e 20, total 173 pessoas a bordo, alterna, João Pessoa. 6212. Boa noite, 6212. Ação de dedicação, após Fabog, voa Itape, para em Itape, intercepta via, chegada à área, descida está autorizada até o nível 050. Gente, é Fabog, Itape, intercepta Mari, descer via para 050, isso não é 6212. Aí, após Mótima, confirmado o plano. Chamativo, vamos até a reta, até 5 mil, depois leva a Mótima. Controle no 208, decolado 57. 520814. Sou Salvador, boa noite, voo no 134, ponto espera da pista 10, pronto. Aqui é acionamento, chama para o site, na 6224. 74, decolou, o teu eixo, até 5000. Positivo, 5974, contato radar, mantendo eixo até 5000, após curva direita, direto Leda, o 5974. Faz 5000 direito, Leda, 5974. Estabilizou a visão para 1-0, gol 1-0, 98. 1-0-98, completa sinal, chama a torre 1-1-8, decimal 9-5, bom pouso. 395, obrigado, até mais, 1-0-98. Eixo do altímetro 1-0, no seu fomo, com a guia da companhia, 1 milha do marcador externo. Direto Leda, subindo a 340. Está presente, autorizado, direto Leda, 340, autorizado nível 5974. Azul 4107, autorizada descida para 2 mil pés. O ajuste é no NET 1005, autorizado a final do procedimento, reposto estabilizado. 2 mil pés, autorizado procedimento, depois estará estabilizado para 207. O 9932. Chama o centro Recife, frequência 1-2-6, decimal 8-5, secundária 1-2-5, decimal 4-5, bom voo. 2-6-5-2-5-1-2-4-2-5-4-5, obrigado. Positivo, bom voo. Ação de pouso, forma o bag da companhia, iniciando a rolagem para o 1-0. Sim, de pouso, 1-0-0. Posicionada 212, quinta de esquerda, que está com a maçã. Autorizado de Zil, 612. Autorizado. 1098, autorizado, posto 1-0, então 300089, hoje estou aqui no 1098. Encontro na DEV, 1098. Decolada 01, controle Salvador no 20, decimal 80. 208, boa noite. Chaleme 2-2, após o desvio, está autorizado direto Duna. Direto Duna, mestre, 2-2. Controle Salvador, 1-1-3-4. 1-1-3-4, contato radar, sobe e mantém o nível de voo 350, via, sai da ponta. Upa 350, voo 1934. Solo 02, próxima direita, solo 01, 2-1. Eu na última, 2-1, vou 1-0 na vez. Salvador. Não, reposto estabilizado. Reposto estabilizado, na 2-1. Em Índia, posso esperar 1-0, 2 Salvador, 1-8, decimal 9-5, ajuste do altímetro 1-0, 1-5. Obrigado, Completa final, chama a torre, 118, decimal 95, bom pouso. 118, 95, obrigado, bom trabalho. Torre Salvador, muito boa noite, Azul 4107, estabilizada na final. Azul 4107, continua a destinação, guarda na autorização. Continua, guardando a autorização, 4107. Juliette, portão 01, gol, 1098. 3600, acione a identificação, desce ao nível de voo 050, via chegada Marica. Via chegada Marica, para o 50, 3600. 3600, considere o via autorizado ITAP da presente. Desce ITAP, 3600. E o 5974 chama o centro Recife, frequência 125, decimal 1, secundária 133, decimal 25, bom voo. 1251, secundária 3325, e o 5974, obrigado, boa noite. Solo 05, liberado próximo à direita, solo Salvador, número 21, décimo 1. Liberado aqui à direita, número 21, 1, obrigado, bom trabalho. Solo Salvador, muito boa noite, 4107. Azul 4107, Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette, portão 09. Autorizado a decolagem da 1-0, vento 140 graus 08 nós, ajuste de altímetro 1-0 no 5. Autorizado a Azul 4959, Tem um nível de voo 140, TV sobre a encerrada 58 milhas, está a sudoeste de Salvador, chama o controle Léo, frequência 120.1 no bom voo. É 224 decolado aos 07, controle Salvador no 20.80. Controle Salvador no 208, Xenero 6224, obrigado, boa noite. Controle Salvador, uma boa noite, Xenero 6224, decolado perfil Conde, passando 1300. Xenero 6224, contato radar na decolagem, sobe e mantém o nível de voo 190, saída Conde. Saída Conde, sobe 190, Xenero 6224. O 134, chama o centro, 126, decimal 85, secundária 12545, bom voo. Secundária 2545, 12585, grato por serviço. Você brincou no localizador 6212. Eu chamo 6212, completa final, chama a torre, 118, decimal 95, bom pouso. Você está muito bom, né? 2212. Boa noite, 6212, Guilherme, 1-0. GM2-1-2, tráfego avistado, autorizado, pouso para o 1-0, ventão 30 graus 07 nós, ajuste do altímetro 1-0 no 5. M2 no 2, solo 1 no 3, velho próximo à direita, solo 1 no 2, 1 decimal 1. 62 também. Azul 2774, serviço já encerrado, afastado agora 55 milhas sudoeste de Salvador, cruzando o nível de voo 170. Chama o controle Léo, frequência 120, decimal 1, no bom voo. Controle Léo, 1201, no braço, azul 2774. Estabilizado o curso localizador, TAM 3600. TAM 3600, completa sinal, chama a torre, 118, decimal 95, uma pouso. Sinal 1895, boa noite, obrigado, bom trabalho. Salvador, boa noite, TAM 3600. 3660, tráfego avistado, autorizado pouso pistão no zero, vento 130 grau 08 mais. Logístico no zero, no 5. 15 de pouso no zero, tá, 3600. 24 para descida, chama o controle Aracaju, frequência 120.3, serviço da enterrado agora nordeste de Salvador, 50 milhas. Então, bom voo. 203 com Aracaju, obrigado, boa noite. Salvador, muito bom dia, boa noite, Azul 6908, passando agora 200 para 150, informação alta. Bom dia, 6908, acima a identificação, desce a nível de voo 050, autorizado por hoje ITAP, ITAP intercepta via Mare. Identificou, descendo para o 50 na proa de ITAP para reinterceptar a Mare, o Azul 3600 livrou. 0 0 aos 18, contando o estado Salvador na 21 desse ano. 21, obrigado. Salvador na 3600 livrou na Alfa. 3600, Alfa de Leste 02. Alfa de Leste 02 na 3600. Salvador, voo 1868, sentido Alfa, no 08, autorização Aracaju. Gente, aguarde quanto Aracaju, um minuto. Aguarda. Salvador, muito boa noite do Passadeiro 2228, informação Alfa para a Vitória da Conquista. Aguarde Vitória da Conquista 2222. Ah, sua escuta, senhor. É 908, desce para 2000, ajuste no 0 no 5, autorizado a final procedimento, reporte estabilizado. 2010-2015, vai reportar estabilizado o final do ILF da 190, azul 6908. Solicita o 2228, solicita por estacionamento, senhor. Aguarde só um minuto, tá pronto, cópia? Tá pronto, cópia. Autorizado Vitória da Conquista via rotação de voo nível 180, saída Abo, Elefa. Decolando da pista 90, direita, após decolagem, código 5133, controle Salvador no 208. Quem repetiu o sinal da mensagem, senhor? Foi interpretado pela manutenção aqui. Código 5133, controle no 208. A saída é Abo Elefa, decolada no 0 direito. Autorizado, Vitória da Conquista, via rota do plano de voo, nível 180, decola Abo Elefa, decola no 0, cruza direito. 5133, passando no 208, controle após a passagem do 2228. Passagem 2228, correto, chame confirmando autorizado para o estacionamento, parte 3. Autorizado. O puxa acionamento. Solicita a um dos motores na posição e após o início do puxa. Eu conto isso. Obrigado. Vou no 868.4. Confio no 868. No 868 autorizado. Aracaju via Golf 677. Nível 230, saída Pucajamo após direto Aracaju. Decola 510 esquerda, após 5136, código transponder, controle Salvador no 20.80. Autorizado Aracaju 230, via Golf 677, na saída Pucajambo, direto a Aracaju. Decola 190, primeira curva esquerda, transponder 5136, controle 208, voo 1868. 1868, cotejamento correto, chame pronto, puxa acionamento 08. Reportará. Azul 6908, Campo Azul. Azul 6908, chama a torre 198, decimal 95, vá para outra. 295, obrigado, senhor. Torre Salvador, muito boa noite, Azul 6908, na final de 8 milhas. Azul 6908, tráfego avistado, autorizado, pouso pistola 0, vento é 120 graus, 062 em longe. Livre o pouso 190, Azul 6908. Azul 27 ou no 3? 27 no 3, acione identificação, contato radar mantendo nível de voo 160, nordeste de Salvador a 66 milhas. Foi proa da posição Pelô e reposte de LDC. Posição, autorizou Pelô, reposte de LDC, 27 no 3, Azul, muito obrigado, senhor. Pesado, até o ponto de espera da 1-0, estou em Salvador, 118.95, ajuste do altímetro no 0-5. Com 1015 no ponto de espera, chama 1895, autorizado, até lá, obrigado. Puxa, estacionamento 1868. 1868 no 08, autorizado, chama táxi. Autorizado, reporte o táxi com 1868. Solo, caos 34, direita, solo Salvador, no 21, decimal 1. Direita, 21, vou daqui. Queria registrar aqui, eu não sei se foi só coincidência ou se foi intencional, mas há uma amiga da cabeceira, o pessoal que estava aqui, fez um foco, bem do alinhamento de próxima aeronave. Não foi intencional não. Vamos informar aos bombeiros e questionar se foi feito por eles. Positivo, vai ser na comunidade ali, entendeu? Não foi na área do aeroporto não. Gente, então vamos informar a polícia militar. Obrigado. Salvador, boa noite, Azul, 6908. 6908, Alfa, Kilo Pat 3, atento balizador. Alfa, Kilo Pat 3, atento balizador, Azul, 6908. Salvador, muito boa noite, 2228, quanto espera da 1-0, capitão? Tá 2228, autorizado a linha, decola a pistola 0, vento 2-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0. Aí decola o 2228. 0, tem a conta pra gente? 08, obrigado amigo, bom serviço. Controle, muito boa noite, é o passageiro 2228 pela série. Boa noite, 2228, contato radar, sobe e mantém nível de voo 180, via Cedar Harbor. Via Harbor para 180, 2228. Utilizado Campina Grande, via rota do plano de voo, nível de voo 370, saída Fuca, transição Zipar, decola 10 curva esquerda, o código 5142, controle Salvador no 20.80. Voo 1170, autorizado 370 para Campina Grande, com a plano de voo, decola da 10 com curva esquerda, saída Fuca, transição Zipar, controle 1208, transporte 142. Uma pronto, puxa acionamento, portão 07. Tá pronto, para puxa acionamento, gol 1170. Gente, aguarde a aeronave puxando 08. Vai de manter a posição. Guarda, 1170. Para o site 1868, 2 horas e 15, Salvador, CLB 1180. Eu estou usando o táxi até ponto de espera da 10, Torre Salvador no 8.95, ajuste do altímetro no 05. Ele está aqui, ponto de espera da 10, 1.95, 1.015, 1.868. 1.098, aguarde Natal, prepare Pucas e Barco. Boa noite, voo 1972, acione a dedicação, desce ao nível de voo 050, via chegada Mari. 50, pode entrar, Itapi ou Mari? Rua de Itapi. Noite, o gol no 868, na próxima, ponto 010.